35 no 7, separa 2 mil pés, ajuste 1011. 2.011, 35 no 7. Vento variável com 2 nós, 1011. Cliente Leopoldo, 5973. Aos 23, direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Federal 9970, sendo indicação autorizada a chegar da Mara e disponível de voo 060. Federal 9970, prossiga. Prisa por onde, táxi? Federal 9970, número 3 na aproximação, mantenha a cheia, espera. Um Gol 1804, reduz a velocidade para 230 nós. Então, 3597 atualizada a final ILS, reporte estabilizado. Gol 1995, desça para 2.000 pés, ajusta no 011. Gol 995, 2.000 pés, ajusta no 011. Federal 9970, desça para 3.000 pés, ajusta no 011. 20 pés, 3.000 pés, ajuste no 011. Federal 9970. Abelizou, 3597. Então, 3597, chame torre 1895. 2.000 pés, bom dia. Bom dia, está 3517. Bom dia, 3517, reporte baixado travado. Baixado travado, uma milha de cima. Livre pouso, variável com 5 nós. O 3517 milhão. Gol 1804, desça para 4.000 pés, ajusta no 011. Entendi, 11, descendo para 4.000 pés, gol 1804. Gol 1995, autorizado a final ILS, execução e reporte estabilizado. 995, reportará estabilizado. Hotel Salvador, bom dia, Rua Azul, Alfa Yankee November, do Pátio 3. Torre 1895. 1895, uma ponte. Brasil da VDR, está 3597. Federal 9970, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizada a sinal ILS, após estabilizado. Gol 1715, assinal de identificação, autorizada a chegada Bonf, desse nível de voo 050. Novembro, pode ser. Escuta, Alfa, novembro. Dentro do novembro, só o seu trecho para reboque até o pátio 1 no ponto de número 1. Oi, Salvador, bom dia, gol 1995. 1995, cheque o trem, livre pouso, variável 59. Gol 995, livre pouso, pistão no zero, com trem baixo e travado. Alfa Yankee November, vai do pátio 3 para o pátio 1, o pátio, vai para o pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Positivo, senhor. Chame na saída do pátio 3, o Alfa Yankee November. Yankee November é chamada, obrigado. Voo no 607, essa identificação autorizada a chegada Bonf, desse nível de voo 060. 3517, está perto da Juliette. 3517, ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, 3517. Voo 1804, reduz para 1709, desça para 2000 pés, ajuste 1012, autorizada a sinal ILS, após estabilizado. Para 2000, combine 11, está reduzindo para 160, gol no 804. Federal, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Seguinte, continua na aproximação, Federal 9970. No 995, solo 35, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, gol 995. Geral, cheque trem livre pouso, variável com ciclóides, 1012. Está baixado, travado, federal 9970. Confirma 1012. 1012. Sim, já está baixado, travado, 1012, federal 9970. Livre pouso. Autorizado pouso, deve ser 1012, federal 9970. 895, em Salvador, bom dia, Gol 1804, a uma milha do externo, baixado travado. 1804, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1804. Baixa travado, livre pouso no 0, Gol 1804. Autorizado prosseguir até o portão 1. Reporte no término. Gol 1715, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado 2110, 11-12. Liberado da extinção, pelo? Livre, Gol 1715. Gol 804 aos 41, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, bom, 1804. O 7, cumpriu o controle? Gol 1897, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 com 1012, boa noite, 97. APSA 6570, ação de identificação autorizada a chegar à mar e disponível de voo 050. APSA 6570, mantém a chegada número 4 na aproximação. Suficiente. Voo 1715 autorizado a sinal ILS, sexo responsabilizado. Autorizado a sinal, acústico estabilizado, sinal, ILS X-Ray, 1715. Voo 1715, chame torre 11895. 1715, Salvador, bom dia, Voo 1715, a 1 milha do externo. Foi reposto estabilizado. X-Ray, autorizado, X-Ray, estabilizado. 1915. 10, 11. 7, 7.